depois de um longo inverno, o Rio Vox Esporte Clube está de volta. O Rio Vox Esporte Clube Extra está de volta. Peço perdão pelo vacilo, era para ter saído um episódio cada jogo. Essa semana a gente teve a cobertura da festa do Peão e Boiadeiro de Rio das Pedras e foi muito cansativo e eu preferi fazer um programa só para as duas partidas, que era para sair ontem. Eu também fiquei com preguiça e hoje tá saindo para você. Seja muito bem-vindo ao www.riovoxfm.com, ao Rio Vox Esporte Clube Extra, edição de número 3844, onde a gente vai falar das duas semifinais da Copa do Mundo. Você que acompanha o futebol já viu muito sobre as semifinais, então a gente não vai se estender tanto, vai ser um programa um pouco mais leve e para voltarmos somente no sábado e no domingo com a disputa do terceiro lugar e com a final. Deixa seu comentário aí, é muito importante pra gente. Você sabe que o seu comentário nos mostra o que você tá achando, se você tá gostando, se você não tá gostando, o que você quer que mude, o que tem que mudar na nossa programação. Deixa aí embaixo pra gente, é muito legal você comentar. Compartilha com os amigos também, é muito importante. Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a série que vai chegando no final. E, sem mais delongas, vamos falar de França e Bélgica aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Vamos lá! Agora a gente fala então da França e da Bélgica, que fizeram a primeira semifinal da Copa do Mundo. E com o gol do zagueiro Samuel Umtiti, a França bateu a Bélgica e chega à final pela terceira vez na sua história. A seleção francesa está de volta pela terceira vez à final. Conquistou o título em 98, tem um vice em 2006. Pela primeira vez sem o Zidane, inclusive, a França chega à final, né? 98 e 2006, ele era a estrela dessa equipe. 12 anos depois, então, a França volta à final, vem em busca do seu segundo título, bateu a Bélgica por 1-0 na última terça-feira em São Petersburgo e agora pega a Croácia na final. Final do domingo ao meio-dia, pelo horário de Brasília, no estádio Luzinski, em Moscou. E a disputa do terceiro lugar é no sábado, às 11 da manhã, em São Petersburgo. Umtiti fez o gol salvador da classificação. Lembrando, o outro defensor, Thuram, fez os dois gols da classificação da França para a final em 98, né? Então, vamos falar dessa partida aí, né? A Bélgica tentou entrar de uma maneira diferente, né? Entrou com Dembélé no jogo, que jogou pouco nessa Copa do Mundo, jogador do Tottenham, né? Colocou ele na direita, no lugar do Meunier. E a Bélgica veio com três zagueiros e o Dembélé jogando na ala direita mesmo, como ponta direita mesmo na equipe, né? A Bélgica atacava muito no começo, uma equipe muito forte no começo do jogo, né? E mesmo sem gols, um primeiro tempo bem interessante, né? A Bélgica dominou os 20 primeiros minutos, talvez, da partida. Chegou, acho que os 25 até dá pra jogar, primeira metade do primeiro tempo, né? O Alderweireld chutou pro gol, o Lloris pegou, o Hazard bateu, passou pertinho da trave e pouco a pouco a França ela foi crescendo, foi tirando o domínio belga e controlando a partida. Mostrou ser mais objetiva, poderia ter feito o gol com o Pavard mais uma vez, bom lateral do Stuttgart, né, da Alemanha, surpresa, não conhecia o jogador, que acho que até jogou a segunda divisão da Alemanha temporada passada, temporada retrasada com o Stuttgart, uma das boas surpresas aí da seleção francesa, né? O Mbappé deu a bola para ele, ele tentou tirar do Courtois, mas com os pés o goleiro de 1 metro, quase 2 metros de altura, tirou, né? No segundo tempo, a França ela voltou muito bem e conseguiu seu objetivo logo aos 5 minutos, num cruzamento em que o Griezmann botou na área um escanteio, um Tite se antecipou, Fellaini, o gigante Fellaini, e mandou para o fundo da rede. Os franceses aí controlaram a partida. A Bélgica foi para cima, tentou, o Lloris segurou, mas nos contra-ataques o Mbappé começou a irritar muito os jogadores da Bélgica, que perderam a linha, realmente, com as jogadas do Mbappé. O Mbappé jogou solto, fez o que quis, Uma bola meio girando de costas pro Giroud, perdeu o gol. A Bélgica tentava num cabeceio, tentava num chute do Witzel, mas a França muito segura, muito forte e segurou a vantagem até o final para eliminar o time da Bélgica. O técnico francês é o Didier Deschamps. Foi campeão em 98 com a seleção da França, né? Ele pode se tornar, então, o terceiro homem a vencer a Copa do Mundo como treinador e como jogador. Os outros dois são o Zagallo, que ganhou em 58 e 62 como jogador e em 70 como técnico, além de 94 como parte da comissão técnica, ele era coordenador técnico. E o Franz Beckenbauer, né, que ganhou em 74 como jogador pela Alemanha e 90 como treinador. Então, Didier Deschamps pronto para fazer história. A partida em que a Bélgica chorou muito. Mas chorou o time da Bélgica, rapaz. Quem que chorou mais? Não sei quem que chorou mais. Se foi o Courtois, né? O Courtois, ele acabou chorando muito. O Hazard, o Kompany falaram que não foi o melhor time que venceu. Mas primeiro, peraí, né? A França jogou muita bola. É só pegar os dados do jogo. Olha aqui, a gente tem os números do jogo aqui. A Bélgica realmente teve mais posse de bola. Mas posse de bola pra casa do caralho, né, irmão? Porque não ganha. Posse de bola não ganha jogo. Isso já tá comprovado. A Bélgica chutou 9 vezes no gol da França. A França chutou 19 no gol. Foram 5 da França e 3 da Bélgica. A Bélgica tentou muito no chuveirinho. A França foi muito objetiva e um jogo muito inteligente da França. Muito inteligente mesmo. A França merece chegar até essa final. A França foi crescendo na competição. Ela começou mal contra a equipe da Austrália. Uma partida muito ruim mesmo contra os australianos. A segunda partida fez um ótimo primeiro tempo contra o Peru, um segundo tempo em que administrou e realmente fez um jogo chato. O terceiro jogo, o jogo mais chato da Copa do Mundo, o jogo de compadres contra a Dinamarca. Nas oitavas, tirou a Argentina, onde fez uma boa partida, mas acabou tomando sustos no seu, na sua desatenção, né? Quando a equipe francesa se desligou, a Argentina acabou virando o jogo, mas no fim esse 4x3 foi meio mentiroso, porque a França, se for ver, mesmo com 4x3 não sofreu muito. Nas quartas tirou o Uruguai, na semifinal tira a Bélgica e agora espera a Croácia na final da Copa do Mundo. A França, ao meu ponto de vista, ela vem como grande favorita. Tem nomes excelentes, o Lohri tá pegando tudo atrás, a zaga se mostra muito consistente com o Pavard, com o Titi, com o Varane. Os dois laterais, o Pavard e o Lucas Hernandes também, se mostrando sólidos, tanto defendendo quanto atacando, sempre chegando com muito perigo. O Pogba e o Kanté também. O Pogba não faz uma Copa tão interessante, mas o Kanté, ele é fenomenal. Ele corre muito, parece que tem uns 4 Kanté dentro do campo. É um jogador que se doa muito para a equipe, não é à toa que é um dos melhores volantes do mundo. O Pogba, ele não está sendo o Pogba decisivo que a gente espera, mas ele pode resolver, ele é habilidoso, ele sabe jogar futebol e qualquer momento uma sobra ali, ele vai guardar, ele vai resolver. O Matuidi e o Giroud deram uma consistência tremenda esse time quando entraram no campo, e a gente não pode esquecer do Mbappé e do Griezmann, que são as estrelas do time. Se a França for campeã, fatalmente o Mbappé deve ser eleito o melhor jogador da Copa com 19 anos. Uma Copa de gente grande, realmente, do menino da França. O menino Mbappé realmente está fazendo uma Copa do Mundo muito boa, né? E o goleiro Courtois, né? O goleiro belga, né? Ele comentou... Deixa eu achar aqui a citação do Courtois, é difícil digitar falando, né? Mas nós vamos dar um jeitinho, né? Vamos tentar aqui lembrar o que o Courtois falou aqui da equipe francesa, né? Eu quero pegar as declarações para você ver a prepotência dessa equipe belga, né? Que é um grande time, é um grande time realmente, mas um pouquinho menos, né, jogadores? O Courtois falou assim, ó, preferia ter perdido para o Brasil, rapaz, preferia ter sido eliminado para o Brasil. O goleiro Courtois falou que foi uma partida frustrante, segundo ele a França não jogou nada, tava chapado. Que tipo de droga usou o Courtois? Porque todo mundo viu a França superior, né? Ele falou que eles jogaram no contra-ataque. Mas no contra-ataque vale. Inclusive, vocês fizeram um gol no contra-ataque contra o Brasil e depois se fecharam, né, Courtois? Então, acho que você não tem muita razão, né? Já que a França até finalizou 10 vezes mais que vocês, né? O Company, o zagueiro Vincent Company, também abriu a boca pra falar besteira. Vamos ver o que, que ele falou no final, né? Ele falou assim, ó. Quem vencer a Copa não será mais forte do que nós. Olha a prepotência dessa declaração do Company. Vocês não eram nem mais fortes que o Brasil. Tiraram o Brasil aí numa tarde infeliz do Fernandinho, né? A geração belga disse que eles não são inferiores ao time da França. Tivemos o controle do jogo. Não sei onde vocês tiveram o controle do jogo. E sabia que ele seria decidido no detalhe. Não foi. A França foi melhor, realmente. E o jogo foi decidido uma bola, assim como o jogo Brasil e França, né? A bola que o Fernandinho cabeceou para o gol contra, né? E o Hazard também, ele abriu a boca para falar besteira. O camisa 10, eita, que digitei errado aqui. Vamos lá, programa ao vivo é assim mesmo, não vou cortar nada disso, não. O Hazard, jogador do Chelsea, né? Também falou que a equipe da França não merecia a vitória, né? Eu não sei, esse pessoal da Bélgica aí tá chapando, né? Ele falou que prefere perder com essa Bélgica do que ganhar com a França. Que declaração, né? É complicado, né? A Bélgica merecido voltar pra casa e vai ser muito merecido ainda perder o terceiro lugar pra Inglaterra, porque a seleção inglesa vai ganhar da Bélgica na disputa do terceiro lugar. Sem mais delongas, vamos falar de Inglaterra e Croácia e a gente já volta com mais Rio Vox Esporte Clube Extra. Já aguarda aí, a gente já volta. Falamos agora então da Inglaterra e da Croácia. Eu peço perdão pela sua voz bosta que eu tô, porque foram 4 dias lá falando lá no rodeio, então fica meio complicado, a voz está se recuperando ainda, mas a gente vai voltando pouco a pouco. Vamos falar da Inglaterra e da Croácia e da Inglaterra. A Croácia chega pela primeira vez à final da Copa do Mundo, supera a geração de 98 que ficou pelo caminho, ficou na semifinal. A Croácia decide a Copa do Mundo com a seleção da França, né? A cada fase que a Croácia passava nesse Mundial, todo mundo se perguntava, mas e aí, será que dá para superar a geração de 98? E o próprio pessoal da geração de 98 achava que isso era impossível, né? Lembrando, em 98 a Croácia fez a primeira Copa do Mundo como um país independente, né? A Croácia, para você que não sabe, para você que não é fã de geografia, a Croácia era parte da antiga Iugoslávia. Então, disputou a primeira Copa do Mundo da sua história em 98, acho que a independência croata foi em 92. Eles disputaram então a primeira Copa em 98, caíram em um grupo com a Argentina, caíram em um grupo também com o Japão, outro estreante aí dessa Copa do Mundo, com a Jamaica, também outro estreante. Então nesse grupo, só a Argentina, se eu não me engano, foi até o grupo H da Copa do Mundo de 98, né? Coloquei, eu digitei para ver exatamente a campanha da Croácia, eu fui digitar Copa de 94 e digitei, eu fui digitar Copa de 98 e digitei Copa de 94, tô sabendo legal. A seleção da Croácia então esteve no grupo H, juntamente com a Argentina, com a Jamaica e com o Japão. A Croácia só perdeu para a Argentina na Copa do Mundo. Perdeu para a Argentina por 1-0, gol do Pineda. Depois venceu o Japão e venceu a Jamaica. 3-1 para cima da Jamaica, 1-0 para cima do Japão. Nas oitavas de final, a Croácia enfrentou a Romênia, 1-0, mais uma vitória. Nas quartas, bateu a Alemanha, enfiou 3-0 na Alemanha. E na semifinal, acabou perdendo para a França, que, olha só, é adversário dessa final, né? Então, a Croácia até saiu na frente naquele jogo com o Devorsucker, depois o Turhan virou a partida. Então, a Croácia chega no seu ponto mais alto da história. Muita gente fala que o futebol iugoslavo era o mais parecido com o futebol brasileiro dentre as seleções europeias, né? E parece que, historicamente, estatisticamente, quem herdou as estatísticas da antiga Iugoslávia foi a Federação da Sérvia. Mas, futebolisticamente, a Croácia é mais forte e prova isso chegando em uma semifinal. E agora uma final da Copa do Mundo. A Croácia é a 13ª de seleção que vai decidir a Copa do Mundo. Seleção diferente que decide a Copa do Mundo, né? O primeiro gol foi marcado pelos ingleses, né? A Inglaterra saiu na frente com o gol do Trippier, do lateral direito do Tottenham. Gol de falta e o único chute da Inglaterra ao gol do goleiro Subasic, né? O único chute foi do Trippier nessa falta. Aliás, como faz gol de bola parada a seleção inglesa também, hein? A gente espera ver uma Inglaterra diferente, mas a Inglaterra é igual a todas as outras, né? No segundo tempo a gente teve o Perisic fazendo o gol em que a bola foi jogada dentro da área, ele empurrou para o gol, né? Cadê o Perisic aqui? O gol do Perisic, né? A Croácia voltou bem mais ligada no intervalo, né? O primeiro tempo, vamos falar direito, né? Vamos falar. No primeiro tempo, a Inglaterra fez o gol com o Trippier, né? A falta em cima do Dele Alli, o Modric fez a falta, o Trippier bateu sem chances para o goleiro Subasic, uma precisão tremenda, né? O artilheiro da Copa do Mundo, Harry Kane, tentou deixar sua marca na semifinal, mas não conseguiu marcar. Aos 21 do primeiro, o Sterling jogou a bola nas costas da zaga para o camisa 9 dominar, bater na saída do Subasic, chutou para fora num gol que ele não costuma perder, mas estava impedido. O árbitro marcou impedimento. Ele perdeu uma outra chance que ele chutou em cima do goleiro, depois foi marcado impedimento também. O segundo tempo com a Croácia mais ligada, como eu disse, a Croácia voltou melhor, voltou com mais vontade, querendo fazer história. E o Perisic buscando muito o jogo. O camisa número 4, jogador da Inter, eu acho, o Perisic. O Perisic acho que é jogador da Inter de Milão, né? Chutou, tentou de todo jeito, chutou. E aos 20 minutos ali, acho mais ou menos, ele recebeu um cruzamento do Vrsiljko pela direita, né? O camisa 4 se antecipou. Dois zagueiros ingleses esticou o pé. Gol de Sola para empatar o jogo. Ele teve oportunidade de virar ainda aos 25, mas acertou o travessão. Depois o Pickford pegou o rebote. O Pickford pegou muito, viu? Porque a Inglaterra, a Croácia ainda tentou com o Rebić, tentou também com o Mandzukic e grandes defesas do goleiro inglês. Realmente muito bom goleiro, o goleiro do Everton. Ele tem 24 anos, se eu não me engano, e mostrou que foi bom ter deixado o Joe Hart fora mesmo. O Pickford é muito bom e deve ser o dono dessa camisa 1 por muito tempo na Inglaterra. Outra prorrogação pelo caminho da Croácia e mais uma pela Inglaterra, né? A Inglaterra jogou sua segunda prorrogação, uma contra a Colômbia, né? E a Croácia, nas três partidas eliminatórias, jogou prorrogação. Jogou contra a Dinamarca, jogou contra a Rússia e agora contra a Inglaterra. Das duas anteriores, o jogo foi para as penalidades. Dessa vez, os pênaltis não foram precisos, porque o Vrsiljko, ele foi o herói, o primeiro herói, né? Porque ele nem ia jogar, estava lesionado, né? Uma bola foi tirada em cima da linha, na cabeçada do John Stones. Ele subiu mais que todo mundo para tirar. Depois, o goleiro inglês salvou um cruzamento do Perisic, mas o Kit finalizou, mas o Pickford se antecipou, pegou com a perna, mas Mario Mandzukic, o veterano de 32 anos, fez o gol que colocou a Croácia na história mais uma vez. Todo mundo muito cansado. Segundo minuto do tempo extra, contou com o cruzamento do Pivarić pela esquerda. A zaga inglesa afastou de qualquer maneira. A sobra ficou com o Rakitic, que jogou de volta para a área. Pegou a defesa de surpresa. O Mandzukic, que parecia que tinha desistido do jogo, estava da jogada. Estava muito ligado, ficou cara a cara com o Pickford, bateu cruzado no fundo do gol e escreve uma nova história na Copa do Mundo. Aí a Inglaterra não tinha mais forças para reagir. Sensacional essa chegada da Croácia na final da Copa do Mundo. Muito merecida, apesar de uma campanha em que a primeira fase foi perfeita, né? 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, né? A primeira por 2-0 contra a Nigéria. A segunda vitória foi um passeio contra a Argentina, foi um 3-0 para cima da Argentina. E o terceiro jogo foi o 2-1 para cima da Islândia com o time reserva. Então o time da Croácia tinha tomado um gol apenas na Copa do Mundo na primeira fase. Aí, nas quartas e nas oitavas, eliminou a Dinamarca, né? Dinamarca na partida em que poderia ter decidido antes a partida, né? É, o jogo começou muito frenético, 1-1. O Christensen fez o gol da Dinamarca, eu acho. Depois o Mandzukic empatou. Foi o Mandzukic que empatou? Foi, acho que foi o Mandzukic que empatou. E aí, no finalzinho do jogo, teve um pênalti para a Croácia. O Rakitic podia bater para eliminar a Dinamarca. O goleiro Schmeichel pegou, mas no pênalti, aliás, o Modric bateu. E nos pênaltis, a Croácia conseguiu passar com 3 defesas do seu goleiro Subasic. Nas quartas de final, a Rússia foi a adversária. Mais uma vez, penalidades. 1-1 no tempo normal. 2-2 na prorrogação, a Croácia estava caminhando para decidir a Copa, para chegar à semifinal também, sem precisar dos pênaltis, mas o Mário Fernandes fez o gol que levou as penalidades. É bem verdade que depois ele foi lá e perdeu o pênalti que colocou a Croácia na semifinal, e agora essa boa vitória contra a Inglaterra. Acho que dava para a gente colocar a Croácia como uma seleção que poderia surpreender. Para chegar à final, eu acho que nem o croata mais otimista esperava a equipe quadriculada chegando à final. Mais uma vez fazem história, eles não vão querer parar por aqui, não. Eles vão querer o título, apesar de eu achar que a França é muito favorita. Acho que o conjunto da França é melhor. Apesar da Croácia ter grandes jogadores como o Modric, o Rakitic, Mandzukic, o Rebic também está fazendo uma Copa muito boa, jogador do Eintracht Frankfurt. Todo mundo com hit aí. A zaga muito consistente com o Lovren, com o Vida, o Strinic de um lado, o Virsílico do outro também muito bem. O Subasic sendo decisivo quando precisa. É, quando você precisa tirar alguém do banco, você tem lá o Kovacic, você tem o Brozovic, você tem o Kramaric. Então, são jogadores que são estrelas em seus clubes, são protagonistas em seus clubes. E a Croácia, eu acho que chega forte, mas é um franco atirador. O chegar na final, eu acho que já é um grande prêmio para os croatas. Mas eu acho que eles vão brigar pelo título e vão tentar igualar a equipe francesa na raça. Eu confesso que eu gostaria muito que a Croácia fosse campeã do mundo, mas eu acho que a França fica com o título. Mas quem ganha, a gente, vamos ter um grande jogo para acompanhar no domingo, às 12 horas pelo horário de Brasília, no estádio de Luzinski, em Moscou. No sábado, tem disputa do terceiro lugar, Inglaterra e Bélgica, e a gente volta no sábado, então, para falar sobre essa partida, que vale muito, vale o terceiro lugar da Copa do Mundo, né? Um prêmio de consolação. Então, é isso, vamos terminando essa edição, fique com Deus, e até o sábado, se ele permitir, com mais Rio Vox Esporte Clube Extra, e amanhã, às 11 da manhã, no Rio Vox Esporte Clube, no riovoxfm.com. Um abraço e tchau! One life, one dream, one moment, one team, one you, lights high, 1,000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here! Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping.